Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. Espetacular! Eu sou a Dana Pequeno e hoje vamos iniciar com os Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door, ao vivo do Wembley Stadium em 92, num concerto de tributo a Freddie Mercury. Esta música é um single de Bob Dylan, lançado na trilha do filme Pat Garrett and Billy the Kid. Os Guns N' Roses fizeram dele um cover para o álbum Use Your Illusion 2, lançado em 91. De seguida, e para terminarmos esta primeira parte, vamos ter Metallica com Enter Sandman ao vivo de Earth, de Concert for a Climate Crisis, do Wembley Stadium, em 2007. Esta música é um single do álbum Metallica de 91. Foi escrita pelos guitarristas Kirk Hammett e James Hetfield, juntamente com o baterista Lars Ulrich. A letra foi elaborada por Hetfield e fala sobre pesadelos. Foi incluída em todos os álbuns e também DVDs ao vivo da banda, lançados desde 91, incluindo o S&M, que foi gravado com a Orquestra Sinfónica de São Francisco em 99. Então, vamos então ficar com estas duas musiquinhas e eu já volto. Até já! it four times. I'll sing one, then you sing one, and we've got Tracy and Roberta here to help you. And I think you know the words. Knock, knock, knocking on heaven's door. Aqui meia maluca, voltamos ao nosso programa com esta surpresa aqui a passar atrás de mim. Vamos iniciar então esta última parte e desde já me despeço. Espero que tenham gostado do programa. Até à próxima semana eu regresso, se não houver problemas. E vamos então ficar com os Scorpions com Still Loving You. Ao vivo do Wacken Open Air, na Alemanha. Isto é um festival de heavy metal. Esta música pertence ao álbum Love at First Sting, lançado em 84. A sua letra tem sido vista como uma metáfora da divisão da Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Mas o significado real da música é sobre uma história de um amor desesperado. E vamos acabar em beleza com os Queen e George Michael com Somebody to Love, ao vivo do Wembley Stadium, em Londres, em 92, que ano em que várias bandas de rock se juntaram e neste estádio para prestarem homenagem ao Freddie Mercury, o vocalista dos Queen, que faleceu em 91. Esta música foi composta pelo Freddie Mercury e gravada pela banda no álbum A Day at the Races de 76. E pronto, e acabamos por hoje o nosso programa e até ao próximo. Tchau, tchau. To remake you love again, I will be there. I will be there. Love, only love can remake you love someday. I will be there. I will be there. Fight! Okay, ich möchte unsere Freunde wieder rausbitten auf die Bühne. Uli John Roth and Mike Schenker! Coming up, baby! Oh, yes! Ah, yeah! Okay, also, hier kommen noch ein paar Songs, aber ich will nicht so wegnehmen, okay. Ein paar Songs, ein paar Überraschungen sind dabei. Auch etwas, was wir wirklich viele, viele, viele Jahre nicht gespielt haben. Okay, aber hier kommt dann echt der Scorpions-Klassiker. Und Michael hat gesagt, es ist einer der schönsten Scorpions-Songs. Den möchte ich auch mit euch zusammen spielen. So please, for God's sake and for Freddy's sake and for your own sakes, please be careful, alright? Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.